única luz que eu vejo no meu caminho. Infelizmente é assim que tem que ser. Se eu quiser sobreviver, vermelho, amarelo, verde é o meu destino. A única luz que eu vejo no meu caminho. Infelizmente é assim que tem que ser. Se eu quiser sobreviver, sinal fechado, hora da batalha. Disputa por metros quadrados, por migalhas. O vidro se abre, mó correria, alvoroço. Me arrumo trocado, seu moço. Ainda não arrumei o do almoço. Arruma agora, sem demora. Então entoco o saco de cola. Me acho o melhor no que faço. Magrelo mais sapo, limão na mão, banco palhaço. Rosto fechado, vidro lacrado. Quando se abre, miseros centavos. Não ouço som de aplausos. Valeu, playboy, o show já terminou. Se não quiser dar, já é, demorou. Ó só, não é questão de pena nem dó. Me dá um pouco da grana que tu gasta cheirando pó. Não me enquadraram na porra do estatuto. Problema social, caralho, fico puto. Candelária, já nascemos de luto. Sem direção no escuro, aos 9 anos já somos adultos. Bem diferente do playboy do condomínio. Natal é Jingle Bell, brinquedo da Mattel. Eu nunca vi Papai Noel, pra mim não existe. Não me visita na marquise. Quem foi que disse, quem foi que disse que o Natal é pra geral? Deixa eu voltar pro trabalho, fechou o sinal. Vermelho, amarelo, verde é o meu destino. A única luz que eu vejo no meu caminho. Infelizmente é assim que tem que ser. Se eu quiser sobreviver, vermelho, amarelo, verde é o meu destino. A única luz que eu vejo no meu caminho. Infelizmente é assim que tem que ser. Se eu quiser sobreviver, criança, esperança, cantor, sorrindo, dança, alegria. Minha barriga ainda tá vazia. Na porta do meu barraco eu nunca vi o Renato pra dividir o bem arrecadado. Pediram a grana no meu nome, eu não vi, ninguém vê. Cadê? Como é que eu faço para receber? Mas não desisto, não planto, insisto, volto pro sinal. E ainda assim a sociedade tá me olhando mal. A equação não muda, chinelo, bermuda, igual a marginal. Muito distante da infância ideal. Minha mãe belenga toda madrugada. O pai com a cara dentro da cachaça. Pra quem tu acha que a bola passa? Irmão menor me aguarda, tem que voltar com a grana pra casa. Essa parada, se não fecha novamente eu parto pro ataque. Eu tenho poucos segundos para mostrar minha arte. Amigo invade, na mão limpa vidro. Maluco sai do carro de pistola aos gritos. E rala peito se não quiser tomar tiro. Deve ser polícia, não vou testar a covardia. Viver pra brigar outro dia, diz o ditado. Não arrumei quase nada, volto pra casa bolado. Ele não vê o lado bom da história. Não tô plantado de bico ou pistola, vendendo drogas, teverongues, projetos. Me dão um destino certo, me colocar no colégio, procedimento correto. Enquanto espero, vou vivendo no macete. Meu caminho é iluminado de vermelho, amarelo e verde.